Como Lula destruiu o Pix em 2026 pela ganância petista de cobrar impostos em 2026? A reforma tributária que entra em vigor a partir de 2026 está deixando muita gente indignada. Olha só, o governo promete simplificação, mas na prática vai complicar a vida de milhões de brasileiros que trabalham por conta própria. Você já pensou no que vai acontecer com o pedreiro que recebe via Pix depois de uma obra? Ou com a manicure que atende em casa? Cara, isso é revoltante. O Pix revolucionou as transferências no Brasil, rápido, grátis e sem burocracia. Mas agora, com essa reforma tributária aprovada no governo Lula, vem uma ganância por mais impostos que pode tornar tudo mais caro e difícil. O vídeo que circula mostra exatamente isso. A partir de janeiro de 2026, mais controle sobre movimentações e obrigações que ferram o trabalhador informal. Você sabia que cerca de 40 milhões de brasileiros vivem de trabalhos informais? Pedreiros, eletricistas, motoristas de app, entregadores, diaristas. Eles movimentam quase 1 trilhão por ano. E o governo quer meter a mão nisso tudo. É absurdo pensar que quem rala o dia inteiro vai ter que lidar com mais impostos por causa de uma reforma que diz ser moderna. Na reforma tributária, entram o CBS e o IBS, novos impostos que substituem outros. Em 2026 é ano de teste, com alíquotas baixas, mas o destaque nas notas fiscais já vira obrigatório para empresas. E para pessoas físicas com atividade recorrente, o cruzamento de dados vai identificar padrões de entrada de dinheiro via Pix ou conta bancária. Cara, isso é indignante. Antes, muita gente escapava da burocracia porque a fiscalização era fraca. Agora, com IA e cruzamento automático, o Estado vai atrás de todo mundo. O trabalhador que recebe Pix pelo serviço vai ter que emitir nota fiscal eletrônica, se não multa na certa. E o pior, estimativas falam em 30 a 50 bilhões a mais em arrecadação. Dinheiro que sai do bolso de quem produz e vai para Brasília bancar o que todo mundo sabe. Você acha justo o governo apertar o cerco no informal enquanto gasta sem controle? Olha só o impacto na reforma tributária para o trabalho informal. O pedreiro que faz uma reforma e recebe Pix não declara nada hoje. Amanhã, o sistema vê recorrência e exige regularização. Pode até obrigar inscrição em CNPJ só para emitir nota e pagar IBS e CBS. Você já imaginou a manicure tendo que abrir CNPJ? Ou o motorista de app emitindo um FSI todo dia? Isso mata o Pix na prática para muita gente, porque vira inviável com tanta burocracia e imposto extra. A reforma tributária promete unificar impostos, mas na real aumenta a carga em serviços. Alíquotas que podem chegar a níveis altos, mas ir se a renda passar da isenção. O trabalhador informal que ganha pouco vai sentir o baque. Como eu vi nesse outro artigo aqui, seusite.com reforma tributária impacto. É revoltante ver o governo Lula destruindo algo bom como o Pix por pura ganância de arrecadar mais. O Pix facilitou a vida, ajudou na inclusão financeira, mas agora serve de rastreador para cobrar imposto. Você percebeu que quem mais sofre é o pobre? O rico tem jeito de se proteger, muda a residência fiscal. Mas o entregador de bike, o pintor, o professor particular? Não tem escapatória. Na reforma tributária 2026, plataformas digitais vão informar operações. Tudo cruzado. Se entrar dinheiro recorrente via Pix, o fisco entende como serviço e cobra. Cara, isso acaba com a liberdade de trabalhar sem chefe e sem papelada excessiva. O informal vira formal na marra, pagando contador, emitindo nota, recolhendo imposto. E o Pix? Continua existindo, mas com medo de usar para receber serviço, muita gente volta para o dinheiro vivo. Que retrocesso! Você acha que essa reforma tributária vai ajudar o Brasil? Ou só encher os cofres enquanto o trabalhador paga a conta? Olha o absurdo. Ano de teste em 2026, alíquotas simbólicas, mas obrigação de destacar CBS e IBS nas notas. Quem não cumprir perde dispensa de recolhimento. Para o informal, o cruzamento de Pix e entradas na conta vira armadilha. Padrão de renda identificado. Exige nota. Migra para CNPJ. Indignação total com essa ganância petista por impostos. O Lula fala em taxar rico, mas sobra para o pobre sempre. Como nesse guia aqui, seusite.com impostos informais 2026. Agora, pense no motorista de Uber recebendo Pix da corrida. Amanhã, nota obrigatória. Isso encarece tudo. Cliente paga mais ou trabalhador ganha menos. A reforma tributária foi vendida como simplificação, mas para quem rala é complicação pura. Você já se perguntou por que aprovaram isso? Para arrecadar mais, claro. 40 milhões no informal, trilhão circulando fora do radar. O governo não aguenta ver dinheiro na mão do povo. Revoltante ver o Estado invadindo a vida do trabalhador comum via PIX e contas. O vídeo alerta para isso. Prepare-se, porque 2026 muda tudo pro pior no trabalho informal. Cara, o PIX era uma conquista, rápido e sem taxa. Agora, ferramenta de controle fiscal. E os luxos em Brasília continuam, enquanto o pedreiro paga mais imposto. Você acredita que isso vai reduzir desigualdade? Ou aumentar o sufoco no dia a dia? Na reforma tributária, IB substitui ISS, mas com gestão centralizada. Mais poder para a União, menos para os municípios. O trabalhador informal perde autonomia total. Olha só, nanoempreendedores podem ter alívio, mas para a maioria é aperto. Mas o grosso dos informais sente o peso da reforma tributária 2026. Indignado com como o governo ferra o brasileiro comum por mais impostos. O PIX não acaba, mas vira inviável para muita atividade informal. Você vai compartilhar isso para alertar os amigos? Porque a mídia grande não fala. Como eu mostrei aqui, seusite.com alertas reforma. Agora, o custo indireto, contador, sistema de nota, risco de multa. O informal vira empresário forçado. Revoltante essa ganância por arrecadação em cima de quem já batalha tanto. O Lula e o PT destruindo conquistas por imposto extra. Cara, isso não pode ficar assim. O trabalhador merece respeito, não mais peso. Você já sentiu raiva dessa reforma tributária que promete o céu mas entrega mais imposto? O PIX era liberdade, agora vira corrente. Indignação pura com o que vem em 2026 pro brasileiro que rala. Pense nisso com revolta. E você, vai deixar isso passar ou vai questionar essa ganância toda? Ei, já pensou se você perdesse essa chance de saber mais sobre isso? Aqui eu posto conteúdos novos todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 7 horas da noite. Volte sempre todos os dias para ver conteúdo novo aqui. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse e me siga também no X, antigo Twitter.